está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que Jesus, com teu rebanho, vem já a levar-me para o rio que a vida produz, meu Salvador Jesus. Agora, Jesus, muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me preciosa que a voz dos anjos e do sol, a luz não tem o brilho da face.